Fala, Vera, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de e-mail aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. E voltamos agora com mais um episódio do Jurassic Combo. Que beleza! Olha só, eu tava com saudade de gravar Jurassic Combo. Tanto tempo que eu não gravo Jurassic Combo, cara. Tanto tempo que eu não falo besteira abertamente. E lembrando que o Jurassic Combo é o programa indicado para a família brasileira, né? Ou não, né, bicho? Mas você, por favor, pega esse programa e escute dentro do seu carro, com a sua família, principalmente com aquela sua voz clarosada. Se for evangélica, melhor ainda, porque, né, se choca por qualquer coisa. Oi, não fala essas coisas, mano. Mexer com religião, pô, vai. Não, porque se for evangélico é porque a pessoa é mais sensível, isso que eu quis dizer. Aham, uhum, ok. Mas sim, vai editado mesmo, Leonardo nunca coloca essas introduções. Quem vai editar sou eu, já deixa. Ah, tá, o Bruno. Escutaram, tá aqui comigo o Bruno, né? Eu só trabalho aqui. Mas que decepcionante essa daí foi. Você copiou descaradamente o Jovem Nerd, né, velho? Mano, eu? Que Jovem Nerd, velho? Tu tem a mania de achar que eu imito o Jovem Nerd? Oh, mas você é. Tá doido? Senão eu tinha que fazer assim, gama, gama, gama! Aqui conosco também o Alexandre Nerdmaster, lá do Paranerd, e o Torinho do Pauta Livre News, que encheu o saco porque vim gravar aí, né? E aí, fazer o quê, né? A gente deixou. É, né? Eu queria gravar de Monty Python, mas tô esperando. Nunca virá. Que é isso? Eu quero dizer uma coisa. Ah. Eu quero dizer que eu sou Ciclope, a voz dos humildes e a voz dos mais pobres. Sobe a música! Eu sou Ciclope, a voz dos humildes, a voz dos mais pobres. Eu sou Ciclope. É isso aí, internet. Como vocês já estão carecas de saber, o Jurassic Combo é o nosso momento cultural onde a gente lê notícias retardadas e e-mails bizarros. Desculpa. Sempre confundo. E-mails retardados e notícias bizarras. É. Eu sempre confundo. É e-mails retardados com notícias bizarras. Eu falei, não, nossos e-mails não são retardados. Os e-mails dos nossos ouvintes são ótimos, maravilhosos. Inclusive, hoje tem um me esculachando que eu vou ler e vou pedir desculpa em público para as pessoas verem que eu não sou arrogante e. Ah, aquela lá, né? Maldito. É. Parar de pagar. Não, aquela é ótima. Eu levantei e cantei o hino do Brasil quando eu li aquele e-mail. Mas o Brunão, ele tem um jeito arrogante mesmo. Ele, né? Tem, jeito? Ah, olha quem não, olha quem fala. Olha quem chama o outro de arrogante. Eu quieto aqui. Eu vou ficar quieto aqui, o Nerdmaster, porque depois o arrogante sou eu, entendeu? É, né? Eu vou ficar quieto aqui, entendeu? O senhor Tourinho, muitas mentions, tá bom. Uh-huh. Eu tô falando alguma mentira? Não. Ele vira e fala assim... Eu te dou oi no Twitter e a pessoa acha que já é meu amigo no Facebook. Eu falei, que isso, Torinho? Tô te reconhecendo não, bicho. Não. Com a máscara vai cair, Torinho. Desce desse pedestal, meu querido. Olha só, eu desafio qualquer um aqui a me procurar lá no Facebook. Eu sou amigo de todo mundo e todo mundo que me conversa comigo lá no Facebook, eu atendo com a maior calma e paciência. Não, mas eu também falo com todo mundo. Eu nunca deixo ninguém sem resposta. Cara, eu converso com todo mundo no Facebook e eu quero que venha alguém aqui e dizer que é mentira. Não é mentira. Eu converso, também. Todo mundo no Facebook vier falar comigo e atendo muito bem a pessoa e converso direitinho. Isso é verdade. Toda pessoa que o Bruno adiciona no Facebook não fica mais 2 dias com ele adicionado. não conheço. É muita merda. É bloque logo 2 dias depois. Esse é o dedo do verão! Esse é o dedo do verão! É de City! Let me tell you about a place somewhere up in New York way. Vamos lá, primeira notícia bizarra, interneticos. O juiz russo de nome Evgeny Makhno foi filmado dormindo durante sessão em tribunal. Cara, ele já havia sido flagrado dormindo com o celular em investigação. Ele tava jogando no celular, provavelmente Tetris. Aí o pior não é isso, pô. Dormiu, né? Pô, acontece, tadinho, né? Trabalha muito. Todo mundo sabe que juiz é um funcionário público que trabalha absurdos, né? Não trabalha sábado, domingo, feriado. Ele some do mapa, ninguém mais acha. Então se for ficar preso, você fica. Lá na Rússia não é diferente. Então o que é que aconteceu? Até aí tudo bem. O cara podia ter dormido, né? Pô, coisinha, né? Fofolete, tadinho. Agora uma coisa que eu quero saber. O tribunal, nesse caso, era aquele tipo tribunal americano com um advogado falando que... Se for assim, o advogado que tava falando na hora que ele dormiu devia ser chato pra caraco. Não, né? Só é assim, como ele dormiu durante um julgamento. Cara, pra fechar com chave de ouro, ele sentenciou o réu a 5 anos de prisão. Cara, primeiro, Rússia... Ele dormiu, acordou, perdeu o julgamento, acordou e falou assim, tá 5 anos pra essa porra aí, vambora. O que eu achei legal... É que tem uma imagem dele aqui na notícia. E, cara, ele tá num soninho gostoso, velho. Tá tocando a música assim. Tanana, tanana. Não tá, não. Olha a cara dele. Parece aquela cara de gente que dorme no ônibus. Cara, mas assim, ó. É Rússia. E na Rússia você pensa em quê? Vodka. O cara devia ter tomado uma, sabe? Tava mais pra lá do que pra cá. É, pô, o cara... Porra, agora que eu tô vendo a foto, que desgraça é essa, velho? E ninguém acorda, filho da puta, não, velho. Mas do jeito que esse cara é, bicho, se nego acordasse, ele dá um tiro. Na Rússia, né? Na Rússia. Cara, acorda, seu juiz, tá na hora de o senhor dar a sentença. Não. A sentença, juiz, tá 5 anos aí. O senhor ouviu do que se trata? Era tipo, sei lá, o caso que ele deu 5 anos aqui é que o cara tinha roubado uma barra de chocolate. Olha o cavalzinho. Dá 5 anos, peraí. Como é que é, seu? Dá 5 anos aí que tá tendo promoção ali na Steam, eu vou lá. Não, o pior é que deve ser daquele tipo que quando acordou no susto. Não, 5 anos, 5 anos, 5 anos, peraí. O que é que eu tava falando? É aquela cara de russo da terra, né, velho? Russo roots. O russo cara. Da terra. Que porra é essa, Turinho? Russo da terra, bicho? Russo da terra. Ele tem, terra tem que cara de... Sabe o que, é que ele me lembra? Ele me lembra o filho do Trololó. O Trololó era russo. Você olha pra cada cidadão, você sabe que se ele abrir a boca, deve ter pelo menos uns 10 dentes faltando, sabe, velho? Isso é juiz. É aqueles que briga de rua, sabe, velho? Fica dançando que nem os doidos tomando vodka na mão, sabe? Aham. Aí chegou, tá faltando um juiz na Rússia, ele se candidatou, sabe? Porque não tinha nada pra fazer. Ele tá brincando aqui com o celular, aqui na foto. Cara, que merda é essa, velho? É, o sistema judiciário, né, bicho? Eu acho que o problema é mundial, né, bicho? Porque aqui... O bom dessa... Eita, exatamente o que eu ia falar agora. O bom dessa notícia é que ela pode ser aplicada em qualquer país. Basta você tirar juiz da... Pronto. Mudou o artigo, juiz do Brasil. Pego, dormindo, 5 anos, cai como uma luva. Principalmente pro Brasil, então. E juiz trabalha em média 30 minutos por semana. Será que tem algum juiz que escuta a gente? É, sabe o nome todo? Então, processos também. Para Manuel Calaveira Jurassicast, @jurassicast.com.br. Isso aí, o Pauta Livre News não compactua com isso. Para nerd eu também não. Eu só gravo aqui. Sabe por que eu não tenho medo? Porque se o juiz quiser me processar, ele vai acabar dormindo durante o processo, então não tem problema. Vai condenar o Pauta Livre. Vai condenar, na hora, seu juiz, você tem que condenar o site. Pau, Pauta Livre. Porque tem mais mentions. É, Ah, bota ali, porque eu não gostei daquele programa sobre cocô. Até hoje, tá? Inclusive, nessa foto aqui, ele tá mandando uma DM pro Torinho, olha a cara dele. É. Britânica chama bombeiros após ficar entalada na cadeira do filho. Cara, tem a foto da desgraçada. Ela tá entalada naquelas cadeirinhas de cadeirão de bebê. De cadeirão de bebê pra dar comida pra bebê. Cara, a mulher tá parecendo um gato preso no... E você que tá ouvindo isso, pode estar achando, cara, gordo só faz gordice, que merda, Dudu Salles, como você é burro, deve estar todo mundo pensando isso. A mulher, ela não é gorda, ela só é idiota. Não, ela é bêbada. Ela é magrinha, só que ela é idiota. Se eu tivesse na hora, eu acho que eu parava e mijava em cima dela só pra ela deixar de ser idiota. Eu tava cagando na cara dela. E ainda enfiava uma garrafa de Keep Cooler no toba dela, né? Ah, com certeza. Mas aí... Eu não tinha isso aí, Bruno. Beber entre amigos sempre rende boas histórias serem contadas às próximas gerações ou no Jurassic Combo. Com a britânica Serena Curtis, de 31 anos, não foi diferente. Ela e Jade Dickerson, com o nome dele, de 27 anos, curtiam uma noite juntas e acabaram bebendo demais. O resultado foi Jade ligando para os bombeiros do condado de Oxfordshire, porque Serena havia tentado sentar na cadeira de um dos seus três filhos e acabou ficando entalada. Sem as crianças em casa, a dupla tomou uma garrafa de vinho cada, o que acabou motivando a brincadeira da mãe. Nós estávamos um pouco alegres e eu decidi fazer isso para rir. E hoje ela virou piada no mundo, né, velho? Então, tu imagina duas coisas, a qualidade do vinho e o teor da conversa quando ela resolveu se sentar na cadeira de bebê. As tentativas, né, de Jade pra tirar a amiga da cadeira duraram uma hora. Eu estava tão envergonhada, estava vestindo apenas um roupão, mas por sorte parte da cadeira escondia meu rosto, disse a mãe sobre o momento que os bombeiros... Ah, beleza, lindo. Essa é a cadeira do meu filho, eu ainda não contei pra ele. Vou esperar ele ficar um pouco mais velho. Eu já estou salvando essa foto, porque eu vou fazer amizade com esse menino. Esse menino vai ter Facebook um dia e eu vou marcar ele nesta foto. Já procura a família. Marca ele na cadeira, marca ele na cadeira. Manda lá. Após sexo, professora se casa com estudante para evitar ser presa. Beleza. Ai, assim você bate o papai. O problema é que a mulher é feia pra caralho. Pra caralho. A mulher parece um sapo, velho. Ela parece, né, velho? Ela parece um... Ela parece aquelas gordinhas que era sacaneada no colégio, sabe? Lê a notícia aí, Nerdmaster. Leia Shipman se divorciou do marido com quem era casada há 19 anos. Jovem tinha 17 anos e teve autorização da mãe pra se casar. A professora tinha 42. Ah, velho, eu tô vendo a foto dela aqui, eu comia, velho. Mas, tu, tá. Mas que nojo, uhum. Torinho. Mas que nojo, hein, velho? Que você tá me dando. Não, o panda com certeza pegava. O panda se amarra numa gordinha, assim. Não, ela não é... linda, maravilhosa, de você sair de mão dada no shopping, velho. Ah, mas entendi porque que o Torinho é fixado em ruiva. As ruivas que o Torinho quer não é ruiva cabelo. É aquelas mulheres que não lava o cabelo direito, é da ferrugem. Ah, mas eu adoro a mulher alternativa toda. Cara, outro dia eu stalkeei nas ruas de Fortaleza uma menina toda tatuada da cabeça aos pés, velho. Rapaz, você não escutou o Jurassic Cast da Supergirl até agora? Pelo que... Ainda não, tá no feed. Eu mandei um recado pra você lá naquele programa. Sim, tem um recado pra ti na leitura dos recadinhos. Tem uma ruiva que mandou um e-mail. Isso vai entrar no programa, isso não vai ser editado. Tem uma ruiva que mandou um e-mail pra entrar no programa, mas a mulher é uma cavala. É. E ela mandou com os seguintes dizeres: se é pra ser gostosa, eu participo. Velho, A professora americana Leia Gale Shipman, de 42 anos, encontrou uma forma de evitar ser presa por envolvimento sexual com um estudante em um Wilmington, na Carolina do Norte. Ela se divorciou do marido, com quem era casada há 19 anos, e se casou com um jovem. Ela já tinha sido presa por ter feito sexo com um estudante em janeiro de 2009. E podia ser condenada de novo a 15 anos de prisão se ela continuasse sentando na manjubinha do virgem. Só que ela é muito tarada, e ela tocou foda-se pro velho brocha e ficou com um garotão de 19, de 17, aliás. É mole. Aí tá aqui, com casamento, as autoridades não podem obrigar o jovem Johnny Ray Eason, que agora tem 19 anos, a testemunhar contra a esposa dele, porque a lei do estado não proíbe que um cônjuge, né, entre prejudique o outro. Brincadeira. É o amor. Ah, o Kate de Minas aqui, ela parece Malfátio, velho, parece. Vamos uma peruquinha no Malfátio, vai ficar delícia. Malfátio de peruca. Faz isso não, velho. Parece Malfátio. Malfátio aqui, você casou com um jovem lá, na época ele tinha... Cara, agora eu vou te dizer uma coisa pra vocês. O Malfátio é um dos caras mais cheirosos que eu já vi na minha vida. Que isso, velho? Porra é essa, velho? Porra, inclusive, um pinto dele, porra, um volumão e tal. Tô falando que o cara é cheiroso. Que eu isso? Eu prometi esse ano que se ele tivesse cheiroso, eu ia dar uma lambida no pescoço dele. Que isso, velho? Caraca, ainda bem que eu não vou, cara. Agora eu tô cada vez menos querendo ir. Mas isso não se aproxima de mim naquela porra não, viu, bicho? Calaveira já vai cair na porrada com o Thiago, né? Com Thiago o Ataíde. Thiago Ataíde. Vou montar um ringue no meio da campus. Rodrigo tudo... Calaveira contra o mundo. Tudo uma vontade de sentar um pé do ouvido no Ataíde, velho. Tá encalado há tanto tempo, velho, com as piadinhas dele. Ah, essa é a ruiva? É. Ah, Yasmin, porra, ela é amiga minha, velho. Aê! Aê, tá pegando, já passou o rodo. Cara, eu ajudei na monografia dela, porra. A pornografia dela? A monografia dela, ela fez sobre podcasts. E aí ela fez o grupo de estudo lá, ela botou 3 podcasts. Ela botou o podcast da gente, que a gente fez junto, sobre porno chanchada. Uhum. Fez um com o Radiofobia com o Guilherme Briggs, né? Uhum. E depois ela botou o Jurassic Cast de Rock. Foi os 3 podcasts que ela botou pra tocar na apresentação dela. Olha, sabe? É mesmo? E eu ajudei tudo, eu fui lá, fui entrevistado. Ela também. Você lembra que eu falei, Bruno? Que até um ouvinte tava fazendo uma monografia e queria entrevistar os podcasts e tudo. Lembro, aí, lembro. Ela era essa menina, Yasmin, ela é uma fofinha, velho. Peraí, pra não achar que eu falo merda. Ela não é uma cavala? Ah, Yasmin é puta que pariu, velho. Infelizmente ela tem namorado, noivo. Foda-se. Mas ela cara, você sabe... Vou comer ele, não vou comer ele? Sabe como é a história da Yasmin, né? Mulher tem 2,5 metros de quadril, o maior do mundo. Haja bosta, né, velho? Não, mas se tu ver a foto da mulher, ela tem lá 2,5 metros de quadril, mas o resto do corpo também não é magrinho. Então ela não é 2 metros de quadril. Peraí, Alexandre, a mulher de quadril é mais alta do que eu, velho. Eu deitado no chão, mudou o quadril da mulher, velho. A mulher, que isso? O Dudu Salles deitado, não tem o comprimento dessa mulher. Tem que ver a anca dele, né? O Brunão é muito mais alto que o Dudu Salles e não tem 2,5 metros, porra. A americana Michelle Ruffinelli, de 39 anos, é detentora de um recorde bastante curioso. Tem o maior quadril do mundo. Seu bumbum é tão grande que não cabe em um carro e por isso ela dirige um caminhão. Ela no volante e a bunda na carreta. Pois é. Essa notícia é zoada, né? Isso aqui não é verdade. Não, isso aqui é sacanagem, não. Tá aqui, tá escrito aqui. Ela dirige um caminhão. Diz aqui que ela vive lá na Califórnia, nos Estados Unidos, e precisa encomendar todas as lingeries. além de sempre reservar dois lugares quando viaja. Dois não, três, né, minha filha? Além de fretar. Ela freta um avião, né, cara? Um 727 pra ela. Senão... Não, ela freta dois aviões, um pra ela e outro pra bunda, né? O de trás vem rebocando a bunda, né? Caralho, velho. E ela diz aqui que o quadril dela foi aumentando conforme o nascimento de cada um dos seus três filhos. E a cada gestação, o bumbum ia largando mais e mais. Isso, até que ela pariu Charlie, o elefante. É, o último filho dela era quem? O jotalhão da Turma da Mônica. Porém, ah não, e daí continua aqui. Porém, o marido de Miquel, que não é maluco, disse que gosta das curvas da esposa. Por que ele não é maluco? Porque se ele admite que acha essa rotunda... horrorosa, é perigoso dela botar esses 2 quilômetros de bunda na cara dele e ele nunca mais vai ver a luz do dia, né? Não, se ela der uma sentada, mata o marido. Outro dia a gente leu aqui a notícia da doida lá que queria matar o namorado com os peitos. Essa aí com a bunda. Não, mas o final é que é o melhor de tudo. Sua alimentação é bastante reforçada. Logo no café da manhã, come ovos, linguiça, bacon e meia dúzia de batata. Velho, na boa, como é que essa chupeta de baleia tá viva? Velho, o quadril dela tem um CEP próprio, velho. CEP, CEP. Não, velho, o pior não é isso não, velho. 2,5 metros de bunda, imagino que essa bunda também deve ser muito larga pra trás, sabe? Deve ser muito gorda essa bunda aí. Eu imagino como é que come uma mulher dessa, velho. Não dá pra comer. Come! Inclusive, o marido dela deve tirar uma onda do caralho com uma maior rola do mundo. Porque não, pra perfurar esse pré-sal, amigo, cara. Pra perfurar esse pré-sal aí, só você tendo 3 quilômetros de pica. Não dá pra comer. Mole! Não dá pra comer um cu. Tô uma informação aqui, velho, de que eles criam cachorros em casa de uma raça chamada perdigueiro. Quando ele vai comer essa mulher, ele solta o cachorro pra ela, ele achar a buceta da mulher, entendeu? Vai o cachorro, vai, acha. Como é que essa baleia. Desculpa, eu sou gordo também, mas foda-se, eu posso falar. Como é que ela passa na porta? Como é que ela senta no vaso, cara? Pra não, cagar, passar, velho? Na porta é fácil. Ela tem uma porta na casa dela igual a do Hobbit. Inclusive, a bunda dela serviu de molde pro Hobbit, né? O cagador dela é sob encomenda também? Deve ser. Privado? É a banheira, né, velho? A banheira da casa é o cagador dela. Ela caga na jacuzzi. Mas assim, deve ficar apertado. Ela caga no furô, velho. É isso. É, e dormir com o marido, como é que o marido dorme, velho? A cama deve ser uma sala, né, velho? Também uma sala da. Eu fosse o marido dela, deitava na bunda dela, usava de travesseiro, pô. There must be some kind of way out of here. Caralho, o cara quando vai fazer sexo com ela deve botar tipo a trilha do Indiana Jones, né? Pra fazer o tema. Não, ó, praticamente, caralho, né? Se aventurar nas ruínas do Rei Salomão aqui. Imagina ele. Aí quando come. Come and dig my earth. None will ever. É impossível, velho. Você tem que. Não dá nem pra fazer rapel na bunda dessa mulher aí, porque não dá pra. Em compensação, dá pra praticar espeleologia. Tô pra ver o dia que vão lançar o mesmo. Lembra? Vamos lançar uma notícia no mesmo site aqui. Lembra da gorda que tinha 3 km de bunda? Pois é, a equipe de exploradores está perdida 3 dias. equipe de exploradores chilenos está perdida. Não, peraí, como é que vocês acham que o cachorro volta pra casa, velho? É na coleira, velho. A cachorro volta, né? A coleira é uma coleira gigante, velho. Vai, ainda tá aqui. Governo enviou 3 PSP pra bunda da gorda. Lembra que lá... Pra achar o cu dessa mulher tem que ter um GPS, velho. GPS? Tem que ter um radar, meu amigo. Daquele que eles usam pra saber onde é que tá a estrela. Um satélite, né, bicho? Porra mesmo. O Google... Eu uso o telescópio Hubble pra encontrar. O Google Street tentou tirar a foto da bunda dela e deu pau. Conseguiu. Precisou de 4 carros pra tirar a foto completa dela. Deu pau, falou assim, estamos sem memória. É interessante notar também que ela tem uns bracinhos de merendeira generosos também, né, velho? Ela parece uma merendeira. Ela é a cara de uma merendeira. Fora isso, ela tanto tem cara de merendeira que parece que é aquela que é merendeira que come a comida toda, né? É aquela cara que deixa as crianças da escola com fome na hora da merenda. Depois chega pro diretor, tem rebeca comendo pra todo mundo malhão. Mas eu cara, eu tô pensando nas estrelas que deve ter essa bunda, meu Deus do céu. Estria? Cara, isso é Canyon, não é mais estria. Estria são estradas, né? Nem estria, são estradas. Rodovia, velho. Inclusive, o motivo de acharam que tinha água em Marte é a bunda dessa gorda. Porque pegaram na bunda dela e falaram, ih, lá tem Canyon, olha lá, isso aí é passagem de rio seco. Não, é a bunda da gorda. Nego, ih, caralho, é, né? Ficou quietinho e tal. E o cocô de uma cidadã dessa? Nossa, velho, deve ser da espessura de uma cabeça de um bebê, né? Tá de merda que deve ser. Ela deve cagar um ser humano por dia. Velho, pra lavar essa bunda, ela não alcança o cu nunca. Não, não alcança. Não alcança, ela deve. Ela, aí, ela ainda deve usar bidê ainda. Não. É banho de imersão. Bidê? Ela usa mangueira de bombeiro, velho. Aquela ela faz. Ela vai no hall do elevador e liga o hidrante ali do bombeiro e lava o rabo. A gente usa bidê. A gente que é gordo usa bidê. Ela deve pegar uma marreta, deve ir na rua, quebrar o topo do hidrante e ficar com o cuzão ali pra ver se talvez limpe. Eu já falei isso uma vez no Pauta Livre, vou falar de novo, velho. Gordo é que nem urso, bicho. É a coisa mais fofa do mundo. Até chegar perto e tentar te comer, velho. O dia que vier um meteoro que quiser atingir a Terra, bota essa gorda na linha de frente, meu. O meteoro vai fazer tipum. Então vai se perder no limbo limboso daquele cu preto. Vai entrar no cu dela e vai pra outra dimensão. Isso, é tipo. Essa bunda dela deve ser a única coisa além da Muralha da China que deve ser visto do espaço, né, velho? Você pega o bom dela, o bom dessa bunda dela, que você pega uma pedra, joga na bunda, aí ele começa a orbitar a bunda, assim. Então pode que ela tem órbita própria. Bate namorado após sexo oral ruim. Ah, essa é muito boa, né, velho? Cara, eu tô olhando a matéria aqui pra ver se não é um casal de amigo meu. Por não, quê? Porque eu tenho um casal de amigo meu que o macho é a mulher, sabe? Ivan e Cleiton, um beijo pra vocês, vão casar agora dia 9, eu sou padrinho, mas... Ia, né? Ser padrinho. Ia. Não, eles não ouvem mesmo o podcast, então... Eu vou mandar. Mandar pra eles. Cara, ele outro dia, uma vez, a gente tava na casa de praia, né? Aí ele chega, né? Torinho, posso falar contigo? Eu já tava bem com uma pergunta, o que é? Aí vindo a bater em mim. Eu cheguei em cima, achei. Mas não doeu aqui fora, não. Doeu aqui dentro, passando assim no coração. Que isso, velho? Você tá de sacanagem, cara, que ele falou. Tô falando sério, velho. Torinho. É pra eu deixar isso no programa mesmo, cara? Tu vai queimar o filme do teu amigo mesmo, desse jeito, velho? Pra queimar mesmo, ele vive me queimando. Ele foi o Hugo que fez isso. Eu falei, pode admitir, isso é até a cara do Hugo isso aí, velho. Ele botou uma foto minha montagem com o câmera do Vitória, então tem mais que se fuder. Ai, que ofensa! Ai, meu Deus, como eu tô ofendido. Mas vamos lá. O fato ocorreu na Flórida, Estados Unidos, após a americana Jane Scott se revoltar com a falta de qualidade do sexo oral do seu namorado. Eles estavam praticando a posição conhecida como 69. Aí o Gilberto, o nome do cara que é legal. Quando Gilberto Dailion... Tá aqui. O namorado chegou ao orgasmo. Deve ter dado uma gozada no olho dela. Ela já não, deve ter no ficado... No olho dela. Sabe? Porque, né, porra e olho se atraem. É, foi isso, creio mesmo. Segundo a reportagem, o site Smoking Guns... o site, velho. Jane ficou tão brava que agrediu o homem e o ameaçou com um alicate. Nossa. A polícia foi chamada e Jane foi presa. O fato é que... Será que os homens estão perdendo a qualidade ou as mulheres estão mais exigentes? Que reportagem de merda. Bruno, foi você que escreveu isso aqui? Sua mãe. Ó, respeito minha mãe. Baby, história aqui me lembrou o caso de um colega mesmo, foi ou não? Tava transando com a namorada dele, ela estava na posição chamada D4 e errou o alvo. Na hora que saiu, foi, aí tipo, deu aquela escapulida e fez... Aí... Velho, a mulher ficou indignada com ele. Pá, meu irmão, tá querendo comer meu cu à força? Ele falou, que isso, amor? Foi acidente. Que isso, amor? Foi acidente. Ele rindo, velho, ele me contou que ele rindo. Ele foi acidente. Cara, essa história mesmo de chupar o grelo da namorada aí me lembrou a entrevista que eu vi no YouTube do Away com o Rogério Skylab. Vocês chegaram a ver isso? Não, não vi não. Não viram não? Não vi não. Cara, que eles falam sobre chupar buceta, velho. Cara, é fantástico. Eu não quero imaginar o Away chupando uma buceta. Não, e eles falam que gostam de chupar a buceta cabeluda. Cara, é inacreditável. O Away? O Away, cara. E o Rogério Skylab, cara. Eu queria te fazer uma pergunta. É meio esquisita, mas eu vou te fazer. Aqui, como você se inspirou para você fazer essa música de chupar a buceta? Dedo no cu? Não, essa música é uma... Passa a língua na buceta, não, essa dedo música, no cu? Não, é chupar a buceta. Porque é o seguinte, você gosta de chupar buceta? Adoro. É uma coisa maravilhosa. Ah, uma perereca e peluda. E essa... Exatamente. Peluda? É, peluda. Ah, isso é uma coisa mais interessante. Você gosta mais de peluda ou depilada? Peluda. Eu também, rapaz. Eu adoro o cheiro de buceta peluda. É muito gostoso. É muito peluda. Gostoso, né? Mas pra meter, toma cuidado pra não cortar a cabeça do pinto, tá? Mas eu não entendi essa lógica. Mas vem cá, me diga uma coisa. Por que você gosta de pelo, cara? Oi? Por que você gosta de pelo? Ah, pelo é diferente, né? Ah, pelo é diferente de todas as mulheres. Só pega a mulher raspada, tem que pegar a mulher peluda. Isso é maravilhoso. Cu cabeludo, isso é maravilhoso. Buceta cabeluda. Porra, por que tu não falou isso no meu programa, filho da puta? Eu venho defendendo essa tese há anos, cara. Pô, é diferente. Eu quero mulher peluda, cara. É diferente, essa mania que brasileira tem de se depilar, né, cara? Não, e cheiro natural. Cheiro também. Natural, cara? Isso, natural do corpo. Porque eu não vou beijar um perfume, né, lógico, brother? Eu não vou lamber perfume. Eu vou lamber perfume. E a buceta... Ela fala que tá cheirosa, tá fedendo. É. Eu gosto de cheiro da carne. É só. E a buceta peluda... Conserva um cheiro legal, né? Um cheiro natural, né? É, respira, né? A buceta respira através do cabelo, né? É. Buceta respira através do cabelo. Ai, meu Deus do céu. Não falei que era uma pérola? Eu... A buceta respira. E a gente, né, se mata de querer fazer pauta de qualidade, né? Tá. Homem que fez sexo com sofá busca acordo na justiça. Não, sabe o que esse cara me lembrou? Louco Furioso Murdoch, do Esquadrão Classe A. Não é cara de quem foi pego fazendo sexo com sofá, cara desse sujeito? Cara dele, tá vendo aí, Bruno? Tô vendo. Ele parece que prendeu o pinto no sofá, isso sim. Ele parece o Murdoch do Esquadrão Classe A mesmo, que desgraça. Não parece o Murdoch do Esquadrão Classe A, cara? Gerard P. Streator foi preso em setembro em Wisconsin, nos Estados Unidos. Americano foi visto fazendo... Não, sabe o que... Ah, peraí, Rodrigo. Sabe o que eu acabei a besteira de pensar? Porque tá ali, Gerard P. Streator, né? Então eu pensei, Gerard Pênis Estreito. É, isso é realmente a tua besteira foi ter pensado. Gerard, de 46 anos, preso em setembro do ano passado, depois de ser flagrado fazendo sexo com um sofá abandonado, em uma calça, o tesão quando bate é uma merda, né, velho? Tem que aliviar, velho, é uma merda. Em uma cidade de Washu, como é que é? Waukesha, ah, beleza. Em Wisconsin, nos Estados Unidos, foi à justiça em busca de um acordo judicial que o tire da cadeia. O hotel... Mas por que? É proibido você fazer sexo com um sofá lá nos Estados Unidos? Em público é, né? Porra, besteira. O sofá deu queixo? O hotel no qual o homem trabalhava entrou com um processo para que Gerard consiga trocar a pena por trabalho comunitário. condicional ou multa, de acordo com o site The Smoking Gun. Pô, esse site tá foda, hein? É o Smoking Gun de novo. E o estabelecimento quer focar na saúde mental da acusada. Isso... com essa cara também, né? Não, a cara de quem foi flagrado comendo um sofá que esse sujeito tem. Estreito... Eu acho que sofá é o menor dos problemas dele. Também foi visto por um policial fazendo movimentos sexuais contra o sofá. Contra o sofá deve ser como o sofá, né? Como se estivesse tendo relações sexuais com uma pessoa. E quando foi confrontado pelo policial, o homem fugiu a pé de pau duro. E o sofá tá né, pedindo pensão. Gerais foi acusado de comportamento lascivo. Vocês estão aí, gente? Tô aqui. Vocês ficaram sérios? Vocês por quê? Vocês se identificaram com um cara? Vocês já foram pegos fazendo sexo com o sofá? Não, eu já fiz com a cama. Eu sabia, velho, que ia vir uma merda dessa. Tava esperando. Então, beleza. Bruno? Eu? E aí, já foi comer um sofá já? Nunca comi sofá, não, cara. Nem fruta, nem nada. Eu sou normal. Eu não sou igual o Torinho, não. Mas eu fico... Sabe, uma vez que o cara comeu uma melancia. Uma melancia, é. Faz um buraco e bota o... Uma porra chanchada, foi. É gostosinho, pô. Que isso, Torinho. Que pariu, velho. Bahia do caralho. Mas mamão é mais legal. Mamãe? Mamãe? Mamãe do Torinho é massa, hein? Oi! Ah, não, Torinho. Vai tomar no cu, velho. Mamão, ô. Mamão, ô. Falei mamão. E a mamãe do Torinho é massa, hein? Mamãe do Torinho é bacana, hein? Bateu uma invejinha aqui. Mamãe do Torinho, puta que pariu, viu? Torinho, bota aí da sua mãe aí pro bebê. Já vi, já homenageei muito ela. Que isso? Pornografia online pode causar esquecimento. Eu esqueci agora o que, é que eu ia falar. Essa piada. Cara, essa piada veio de longe. Falar o quê? Para de ver as fotos de minha mãe, pelo amor de Deus. Vamos focar aqui na gravação. Quem tá vendo foto? Ah, tá. Entendi. Peraí. Como é que é o nome da tua mãe, Torinho? Não vou dizer, vai te tomar no seu cu. Ela aqui no Facebook. Até aqui, eu vou te procurar aqui. Ela não tem Facebook. Minha mãe não sabe nem o que é o mouse, pô. Quanto mais o computador. A gente ensina com carinho. Então. Que isso? Caralho, tem que ser muito amigo pra fazer umas piadas. Pornografia, né? O cara diz aqui na matéria que ver pornografia na internet pode ser prazeroso para algumas pessoas, mas o hábito pode interferir na memória de curto prazo. É por isso que o Hugo nunca mais responde minha DM, porque ele esquece de responder, né? Então, pesquisadores alemães selecionaram 28 homens heterossexuais e em média de 26 anos de idade. Eles viram imagens de computadores, sendo que algumas eram pornográficas e as restantes não tinham teor sexual. Ao ver as fotos, os participantes deveriam apertar um botão indicando se já haviam visto aquela imagem, aquela imagem antes, ou se era a primeira vez que ela era exibida. Os homens marcaram mais respostas incorretas quando deviam classificar as fotos pornográficas, classificando corretamente 67% dessas imagens e 80% das imagens não sexuais. A capacidade dos homens de dar a resposta correta foi ainda menor quando eles disseram que estavam se sentindo muito excitados e com vontade de se masturbar. Cara, na pesquisa, né? Tá lá fazendo a pesquisa. E aí, velho, beleza? Como é que tá aí? Tá sentindo o que vendo aí as fotos da mulher pelada? Cara, eu tô com vontade de bater punheta, pode dar um tempinho? Pode ser? Imagine, né, velho? Deve ser assim que o cara tava falando. Tá na pesquisa também uma masturbada? Imagina o cara pode fazer. Pois é. Os dados encontrados na pesquisa levaram os pesquisadores à conclusão de que ver pornografia pode afetar a memória de curto prazo. A descoberta pode ajudar pesquisadores a entender o porquê de pessoas viciadas em pornografia na internet esquecerem compromissos, negligenciarem empregos, ter relacionamentos e até mesmo sua própria saúde. Hugo Soares, um beijo pra você. Ó, Hugo esquece, o ultimamente tá esquecendo que tem gravação. Ele não quer nem, ele tá faltando muito emprego. Relacionamento, Hugo, acho que tem uns 10 anos que o Hugo não tem uma namorada. E a própria saúde, o Hugo não consegue nem calçar mais o sapato. Isso é verdade. O Hugo não consegue calçar o sapato. De gordo? Tá, De gordo. Caralho, sério? É sério, o sapato dele não tem cadarço, velho, porque ele não consegue amarrar o sapato. Caralho, Hugão, peraí, velho. É, ele só quer saber de beber e comer, velho, essa desgraça. Mas, cara, eu acho essa notícia retardada, porque isso aí não prova que os caras não têm memória. Isso aí só prova que o homem, quando tá excitado, ele não liga mais pra porra nenhuma na vida. Ele não presta mais atenção em nada. Ele não presta mais atenção em nada, velho. É a mesma coisa. Velho, eu tenho uma opinião, assim, bem informada a respeito disso, que eu vou falar agora pra vocês. O negócio é que... Esqueci. Esqueceu, Bruno? É, esqueci. Ah, entendi! Posso dizer uma coisa pra vocês? Diga. A Yasmin tá online aqui no Skype. Vou falar aqui a história da Yasmin. Antes de você falar. Ela é ruiva ou ela é aquela ruiva... Não. Ela é ruiva pintada. Ruiva dos peitos, ele preto. Beleza. É. A história da Yasmin é a seguinte. É a primeira vez que eu vi a Yasmin. Mas vem cá, você tem autorização pra contar a biografia dela no programa? Eu conheço. Não, mas eu vou contar só... Eu conheço o Bruno, edita o programa assim, ele pega 5 minutos do início, 5 minutos do final e diz que edita. Isso. E o resto, que tá no meio, vai. Inclusive... Não, mas essa história da Yasmin é engraçada. Essa história dela... Tá, vai. É, teve um desencontro no passado, que é tipo a Campus Party no Nordeste, né? Vamos dizer assim, que rola lá no Ceará, em Fortaleza. Mas o Carnafoli, né? É, mas... mas aí, no meio de... Aí o PH tava dando uma palestra, né, velho? O PH Santos, lá do Iradex, lá também do Pauta Livre e tal. Conhece a pessoa, não? Conhece não, né? Conhece não. O PH tava dando uma palestra, né, velho? Ela interrompeu a palestra do PH pra dizer assim, PH, eu sou apaixonada por você, eu queria casar com você, mas infelizmente você vai casar, cara. E o PH é uma pessoa extremamente envergonhada. O PH ficou, velho, mais vermelho. Não, e a Lívia... A Lívia, a namorada do PH, que tava na plateia da hora, sabe? E aí, velho? Ficou também, né? Ah, bom! Caralho. Mas essa aí é a história da Yasmin? Deixa eu perguntar aqui se ela tá online. Vamos tirar a dúvida se é da mesma cor. Bota ela aí. Deixa eu ver se ela responde. Alô? Alô. Não diga alô, diga você estou ouvindo. Bem, rendeu R$50. E aí, Yasmin, tudo bem? Tudo bom? Ela tá envergonhada de dar. Eu tô morta de nervosa, eu tô pulando. Não, depois ela ouviu as besteiras que vocês falaram dela nesse programa, ela tem que ficar nervosa. Não, falei besteira dela. Aham. Eu inquiri, eu perguntei, será que... Eu falei. Inquira agora na frente dela. Que eu quero ver agora, esse momento vai ser histórico, velho. Eu quero ver ele falar, vai, vamos lá. Yasmin, antes de você entrar, você mandou uma foto pra gente... Aqui no Jurassic, no e-mail do Jurassic Cash, mandou? Mandei. Pois é, inclusive, eu ia perguntar pra você, você ainda tem aquele vestido listrado? Tenho, no momento ele não tá comigo, eu emprestei pra uma amiga minha. Então o sotaque também tá ajudando, né? A não ser sacaneada. Oh. Ah, fala não, que eu tô achando o sotaque dela tão lindinho. Não, tá ajudando pra você saber que isso, Alexandre, vai lá, Alexandre. Eu gosto de sotaque, dá licença. Ah, vai apanhar. Vai rolar uma toalha molhada, inacreditável. O vai cair, meu amigo. Senhora Nerd Master foi do supermercado, aí o Nerd Master tá ouvindo, aí vai chegar, mamãe, papai tá falando com a moça do Skype. Aí, sim. Vamos lá, então Yasmin, olha só. Vá. Eu percebi que você é ruiva, né? Foi. Então. Não por destino de Jesus. Destino de Jesus? Destino de Jesus. Que é isso, destino de Jesus? Você... Eu não nasci ruiva, infelizmente. Você não foi ruiva durante a crucificação, é isso mesmo? Fui ruiva, graças ao destino de Jesus, tá bom, não. Então, assim, a nossa dúvida, a minha dúvida é a seguinte. Tu é ruiva. Ah, eu não pensava que você já respondeu, mas eu ia te perguntar assim, fazer a seguinte pergunta. Tu é ruiva mesmo ou tu é daquelas ruivas com peitelho preto? O quê? Eu vou começar a mais parede só pra pintar os cabelos do Friki. Sabe por quê? Eu vou te contar a verdade. Hoje não, Yasmin, porque eu já sou um homem casado, né? Eu já me aquietei e tal. Mas durante a minha juventude, quando eu dava meus saltinhos, eu me sentia meio, como é que eu falo? Meio enganado. Porra, tu tá ganhando uma morena? A mulher tem só uma morena, né? Então assim, parece que você tá comprando um carro que bateu, aí o cara pintou de uma cor diferente. Você quer responder ou você quer deixar no ar? Alguma precisa, coisa? Ela já respondeu. Pois é, ela já respondeu. Não, então tá bom, Yasmin. Obrigada, era isso aí. O cabelo do meu chibio é castanho. Loirinho. Velho, você está contratada pra trabalhar no Jurassic Cast. Ninguém mais vai tirar essa mulher daqui, velho. Por que a mulher respondeu, velho? Quem mais vai tirar Yasmin de nós? Yasmin, você não está mais autorizada a conversar com ninguém no podcast que não seja os podcasts, que não seja os Jonas. Você é propriedade nossa agora. Ai, eu tô melhor. Ligando pro Alexandre agora pra mandar uma camiseta pra ela. Pera aí. O Chibio. Olha o também, tá teu sotaque. Não, Chibio, é Oh, não, ela falando é bonitinho, você falando parece a Maria Bethânia. Pequinho, eu tô uma coisa só. Pergunta mais tosca. Ah, cara, adorei, velho. Quando você civil, é castanho o quê? Castanho, claro, meu lourinho. Lourinho? Oh, que lista. Castanho, claro, meu lourinho. É um canalha mesmo, cara. Imagina, bicho, que loucura, cara. Pô, tu é ruiva, caralho. Merece. Quero avisar agora que eu sei que eles não falaram ainda, o Brunão e o Rodrigo, né? Mas não. Quero avisar que o Miotti, infelizmente, não faz mais parte do Jurassic Cast. Ah, sim? Agora é a Yasmin que tomou o lugar do Miotti. Isso. O Miotti nunca falou a cor do Chibiu. Do Chibiu. Beto, qual a cor do Chibiu? Ele negro como a noite. Yasmin, seu namorado não fica preocupado, não? Meu namorado odeia podcast. Ah, é? Ótimo. Sim. Você não vai nem escutar, né? Ele, por acaso, não tem a língua presa, não, né? Ele me faz muito feliz com a língua dele. Que é isso? Eita, pediu! Calaveira, tu pediu. Tu não reclama, achamos, não. Achamos, Calaveira. Achamos, velho. Achamos, Brunão! Achamos, Calaveira! Acabou! É tetra! É tetra! É tetra! Itaparé! É tetra! É tetra! É tetra! Ai, chamo eu, viu, sua mulher? De nada, viu? De nada, viu? Torinho, cara, Torinho, eu vou te pagar uma cerveja em São Paulo, Torinho. Uma original, que é caro pra caralho, quer dizer. Ai, velho, eu tô tão feliz, cara. Tem noção, velho, eu tô batendo perninha aqui. Ah, você lembra o que a gente tá mais fazendo? Quem tá fazendo mesmo? Vamos ler os e-mails, cara. Vamos ler os e-mails. É sério mesmo que tu quer ler e-mail, velho? Vamos falar mais. Vê, cara. Não, vamos ler. Vai, vamos ler. Bota ela pra ler os e-mails agora, cara. Brasil! A gente não lê os comentários no programa de e-mails. E a gente acha que os comentários estão lá, todo mundo pode ler, todo mundo tem acesso. A gente gosta mais de ler os e-mails. Por conta de que os e-mails foram mandados pra gente e ninguém teve acesso a eles. Então pode estar trazendo alguma informação mais interessante sobre algum dos programas e tal, e que a gente quer compartilhar com todo mundo. Isso. Os comentários todo mundo tem acesso. Mas, pra não dizer que a gente é um bando de mal agradecido, né? um bando de safado que não se importa com quem comenta, nós vamos agradecer aqui todo mundo que tem comentado, vamos falar o nome de todo mundo, né? Dos últimos dois programas aí. Queria agradecer muito o Tolito. Obrigado também ao Alexandre Salles. Ao nosso querido Benedito Portela. Ao Arlindo, que não deve ser feio. Ao Vanderlei. Ao Vitor Hugo Mota. O Diego Potter, que é o nosso maior fã aqui em Brasília. Um ouvinte celestial, que é o Arcanjo. Nosso querido stalker, o Marcos Garcia. O Hélio Paiva Neto. O Matheus. E todos os Matheus do mundo, né? Isso, tem Mateus, vários Mateus, Mateus com TH, sem TH. O Alexandro. Alexandro? É. Alexandro. Nossa, tá bom, Lady Gaga, vai. Ao Digo Freitas. William Spengler. Ao Alisson Batista. Olha isso aí, velho. O nome desse não tá na latinha de Coca-Cola, hein? E outro bom também, que é o Messias. Já veio Jesus, viu? Vou comentar com vocês aí. Felipe Rafael. O Dinho Corleone. Marcos Maia. O Barrigone. Não, isso é sacanagem, né? Outro que não tá na latinha de Coca-Cola, o Gleidson Brito. O Alan Rui Matos. O Jande também não tá, ou a Jande, não sei, né? Enfim, também não tá na latinha de Coca-Cola. O Sávio Tales. Como é o nome, velho? Valdares? Vai da onde, né, velho? Valdares. Outro que não tá na latinha de Coca-Cola, que é o Anielton Chaves. Isso. Nossa, mas, velho, o nível, né, financeiro dos ouvintes de Lansquete tá foda. Para de falar isso, cara. O Bruno Fagundes. O Marcelo Batista. A Gláucia. O Palos. Richarlison Regina. O Ellerson Kellen. Não, o Jorge Curti. Quem mais aí? O André. A Camila. O nosso querido Lucas Amora. Esse é sensacional. Próximo. O cara inventou o nome, mas achei maneiro. Johnny Profundo, velho. Que isso? Esse pode comer a mulher de 2,5 metros. Não, velho. Porque ele... Eu não tô rindo disso, não. Eu digitei aqui no Google o nome de bota pra dar uma sacaneada. Olha o nome do cara, velho. Baby, baby, baby, John Silva. Tem o Rod, que deve ser o Rod Reis, talvez, quem sabe. O Gabriel Almeida. O Márcio Neves. O Davi. O Rogério. O Simon Elessar, esse é meu amigo, gosto muito dele. A Nilda. O Leonardo Francis. O Henrique Chachá. Eric Júnior. O Elri. O Neto. E o Bruê. Nenhum desses deve ter nome normal, né? Tem um outro aqui, ó. Washington Cake da Silva. Não, para com isso. Então eu queria agradecer de coração todo mundo que tem comentado no site. Continuem comentando. Vocês sabem que a gente lê todos os comentários, às vezes a gente responde. Às vezes não dá pra responder todos, que cada um tem seus afazeres pessoais. Mas a gente lê todos os comentários e fica gratíssimo por cada um deles. Pode falar na conversa aqui agora. Miote. E aí, Miote? Regressão de fotos, Miote. Miote, eu quero te apresentar a mais nova contratação do Jurassic Brasil! Oliveira, velho, na boa, Miote. Não, só pela foto tinha que ser contratada, pô. Aquela foto lá? Sem dúvida. Puta merda. É sério, eu preciso dizer, com todo coração, essa é a primeira vez que ser gostosa me levou pra algum lugar. Na vida, assim, na vida. Eu não sou de Fortaleza, porque seu... Mas, velho, já achamos eu versão mulher. É mesmo? Chama ela de Calavete. Só que gostosa, né, velho? Gostosa e não é... Não é toda, né? Ah, beleza. Então, continue aí. Então tá, vaza aí. Primeiro e-mail, Brunão. Ah, primeiro e-mail é do Rodolfo Nicolas, 28 anos, natural de Salgueiro, mora em Recife, Pernambuco. engenheiro e blogueiro amador. Já enviei um e-mail para o JurassiCast perguntando quem daí gostava de Nação Zumbi, mas não obtive resposta. Bem, venho nesta dizer que esse programa foi fantástico. Vocês me pegaram de surpresa com um tema tão legal e com um cast fantástico que deu uma varrida pela vida desse grande artista. Ele tá falando do Tim Maia, né? Tim Maia, isso, Tim Maia. Sobre o Tim Maia. Não vou ficar debulhando as passagens do programa, pois ele foi todo espetacular e não precisa ser repetido e sim ouvido. Mas nunca soube que Tim Maia tinha feito a versão de Matruto Transviado. Tim decepou um trecho desse baião, não é um forró, é um baião. E mudou o nome para Coronel Antônio Bento. E não sei o motivo, mas meus olhos marejaram na hora que ouvi o trecho dessa música. Lembrou da Terrinha? Lembrou. Ah, mesmo achando algumas letras da fase racional também sem pé nem cabeça, acho a fase mais foda de Tim Maia. E é mesmo, cara, a fase de Tim Maia racional tem músicas assim incríveis. Em muitas músicas, a voz dele é apenas mais um instrumento na canção, amarrando tudo e dando força à música. Isso é verdade. Por fim, não que se Tim Maia tivesse se controlado em vida, ele teria sido o Roberto Carlos. O que a gente via na música dele era fruto do que ele vivia e do que ele era. Talvez, tirando isso, ele fosse outro artista não tão legal. E, convenhamos, no fim da vida, ele estava se dedicando a fazer sua plateia suar o sovaco com músicas de fim de casamento e formatura, o que o já transformava em um tipo de Roberto Carlos. Só que o Roberto Carlos faz as senhoras acordarem toda babada. É aquela mulher, né, lá do, da novela. Conks Convesco. É. Continue surpreendendo, espero que camisa deste cast, que será muito F-Style. Uma estampa dela. F-Style! F-Style. Cara, é Rodolfo, não é isso? É, isso. Obrigadão pelo carinho. Cara, o programa do Tim Maia teve uma repercussão inacreditável. Eu falei pra você. Pois é, a gente já tinha vontade, eu pelo menos já tinha vontade de fazer um programa sobre o Tim Maia desde a época que eu fazia o Volume Cast. E na época eu não consegui fazer, o Volume Cast acabou antes disso. E aí, pô, como primeiro incursão musical no Jurassic Cast, eu conversei com o Calaveira, falei, pô, cara, que tal se a gente fizesse do Tim Maia e tal? E, pô, e a gente sempre foi um grande fã, eu também sou muito fã do Tim Maia. Pois é, eu achei que... Esse ficou tão bom que nem o Máfia Sonora conseguiu estragar, né? É verdade. Verdade, e ele tentou. Paula Piva, também sobre o Tim Maia. A primeira música da minha primeira balada foi Descobridor dos Sete Mares. Eu tinha 12 anos. Minha infância foi nos anos 80 e adolescência nos 90. Então não tem como não ser o fã do Tim Maia, ser uma fã do Tim Maia. Quando adulta, fui conhecer a vida do gênio e conhecer um monte de merdas. Mas isso me fez perceber que às vezes nós somos muito marionetes da sociedade, que deixamos de fazer o que gostamos para ficar bem com todos. Isso é verdade. Isso é verdade, o Tim Maia era um cara bem autêntico, né? Claro que não somos famosos e ricos para fazer o que Tim Maia fazia, mas no fundo é a vontade de todo ser humano. Não. Eu não tenho essa vontade, não. O bicho era muito doido. Todos nós queremos mandar todos que nos enchem a merda, queremos sair por aí se divertindo, sem pensar nas consequências, ser só uma alma livre, mas nossa consciência não nos deixa. Não sou a porra louca que desejava ser, mas tento fazer com moderação todas as coisas que me trarão divertidas lembranças quando estiver velhinha. O cast foi muito foda, galera, vocês estão a cada ano que passa melhores. Obrigada por nos fornecer conteúdo de qualidade que mexem com nossas vidas. Tim foi minha trilha sonora durante a vida toda. Acho que só perde pro Legião Urbana. Que 2013 traga o que o universo reserva de melhor para vocês três e para o Jurassic Cast. Que fofa, né? Paula Piva, olha aí, Paula. Obrigado pelo seu e-mail. Continue ouvindo o Jurassic Cast. Meu nome é Luiz Felipe, 14 anos, estudante. Tenho uma crítica a fazer sobre esse podcast. Primeiro de tudo, gostaria de dizer como estranhei uma incoerência de vocês, que foi reclamar por que o filme está sendo fiel ao livro. Dane-se, é filme. Eu concordo que tem que haver adaptação, mas se o diretor conseguir encaixar a cena do filme da mesma forma como ela é no livro, muito melhor. Outra coisa, é uma informação que talvez você, Brunão, não saiba. O Cimarillion. Eu, Yasmin, só pra eu fazer o meia-culpa aqui, esse aqui é o ouvinte que me esculachou do começo ao fim do e-mail. É, ele tá falando sobre o programa do Hobbit. Que inclusive eu nem falei tão mal assim do Hobbit, mas não sei porque que ele me esculachou. Você foi o único que gostou de mim e do Leonardo. É, exato. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos. Eu não vou falar nada porque depois eu sou arrogante, eu não sei o que. Vamos lá. Eu dormi, Valfenda, todinho. Caralho, se eu não fosse casado, velho. Eu te pedi em casamento agora. Não, foi culpa do filme. Foi porque a gente. A única sessão que a gente pegou foi de 11 e pouco. Aí tava foda. Não, foi culpa do filme, não. Imagina. Os Marillion. Tá correto a minha pronúncia? Sim. Sim. Mesmo que não tivesse, passava a ser essa agora. Que isso, nerd? Você é casado? Deus, contenha-se. Os Marillion foi feito para ser publicado antes até mesmo do Senhor dos Anéis, mas a editora não quis, porque não tinha Hobbit. E na minha opinião, os Marillion chegaram a ser tão bom e em algumas partes até melhor do que o Senhor dos Anéis. Outra coisa que eu tenho a falar pra você, Brunão, não é porque você não gosta que é irrelevante. Eita porra. Eu li. Toma, chupa! Tá vendo? Eita porra. Vai dar merda aqui. Eu vi todos os livros de Tolkien publicados aqui no Brasil e adoraria que o The Chronicles of the Middle-earth chegassem aqui, pois meu inglês não é tão bom o suficiente para ler os livros. Vai fazer um curso. Bruno, tá fudido. Três filmes do Hobbit poderiam ter 5 horas, que eu adoraria. Para quem é fã, quanto mais melhor. Dane-se a massa que quer ver um filminho de 1h30. E outra coisa, reclamar porque o filme tem cenas exatamente como no livro, isso se chama respeito e fidelidade à obra original. Coisa que toda adaptação deveria ter para evitar lixos como aquele Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Que nojo desse filme. Mudaram até o nome. Admito que se a cena não fosse ficar boa no filme, ela deveria ser retirada. Mas se ela pode ser mantida, não tem porquê não ser feita? A melhor cena do filme é a cena do Gollum, que eu não lembro agora. Okay. É tão boa! É tão boa, né? Maravilhosa. O que é fã? O nível do cara, meu. E é fã, hein? Porra. Continuo sendo fã de vocês, continuarei comprando ou pelo menos desejando toda e qualquer camisa que vocês lançarem e recomendarem na Fiction. Mas estou seriamente decepcionado com este podcast, principalmente com o Brunão. O Calaveira faz as graças de sempre e eu morri de rir. E o Miotti só adicionou umas informações. Mas o Brunão pegou o pesado. Termina agora, vai lá, termina aí. Principalmente na falta de informação e arrogância. Tá vendo? Eu digo. Agora vamos pra réplica, Brunão. Vamos pra réplica. Vai lá, Luiz Felipe, desculpa, cara. Você tem razão, eu sou realmente um babaca, um arrogante. E o filme é lindo, é maravilhoso, é tudo que você sempre quis. Cara, parabéns pelo seu e-mail. Obrigado por ter aberto os meus olhos para a minha arrogância, a minha imbecilidade, a minha boçalidade e a minha falta de informação, tá? Eu juro, prometo para você que da próxima vez eu vou estudar mais antes de falar qualquer merda, tá? É, nesse momento a gente aqui no Jurassic Cast, quer dizer, a gente não, ele, mas estou aqui como porta-voz dizendo que o Brunão, como castigo, ele está sendo obrigado a passar por uma maratona de Crepúsculo junto com o filme de Steven Seagal na sequência. Exatamente, no intervalo. Com anões besuntados em óleo arrancando os cabelos do meu saco com uma pinça. Que são castanhos aloirados. Castanhos avermelhados como a minha barba. Tá. É verdade, a barba do Bruno é meio ruiva mesmo, ele parece um viking. Olha só, o Bruno não se acovardou, mas eu vou ter que falar. Não, Calaveira, não. Ah. Não precisa, cara. É sério, assim, eu não me acovardei, não. Eu acho que tá certo. Eu sei, eu tô brincando. Ele é a opinião dele. Eu acho que ele tá certo. Eu posso ter falado alguma coisa que realmente não é verdade. Eu não tô sendo arrogante, não tô sendo irônico, não tô sendo sarcástico. Tô, assim, de coração. Li o seu e-mail antes e acho que, assim, tá certo. Realmente, eu acho que talvez eu tenha exagerado. Não escutei o programa de novo pra ver. Assim, escutei uma vez, não me lembro de ter sido tão incisivo assim nas minhas opiniões, mas de repente peguei um, posso ter pego um pouco pesado, mas vou te dizer que eu gostei do filme, acho um filme bacana, acho um filme divertido, mas acho que, enfim, decepcionou muita gente, não é porque o filme é perfeito, é maravilhoso para alguns que ele tem que ser para todo mundo. O Luiz Felipe tem todo o direito dele de não ter gostado das coisas que eu falei. Cara, obrigado por ter mandado seu e-mail com a sua opinião, corrigindo algumas coisas que a gente tenha falado de besteira aí. Continue escutando, não é por isso que a gente vai, né, achar brigar ou qualquer coisa assim. Às vezes a gente erra também, não somos perfeitos, esse, e por aí vai. Eu sou. E sem falar que é opinião, né, meu povo? A opinião é que nem cu. Cada um tem de uma cor. Ah! E dá quem quer. Jurássicos, aqui é o Vitor Hugo Mota. Não, é o Vitor Hugo Mota. Não, o cara é um ilustrador de mão cheia, cara. Esse Vitor Hugo Mota faz umas ilustrações bonitas pra caramba. Ele tem 31 anos e é do Rio de Janeiro. Não sei se vocês se lembram de mim, mas eu sou o camarada que não curte muito os teatrinhos durante o programa, mesmo reconhecendo o valor do trabalho que dá realizá-los. Pois bem, quando comecei a ouvir o programa e vi que vocês não fizeram como no programa anterior, sobre férias frustradas, onde botaram apenas trechos do filme dublado, confesso que torci o nariz. Ele tá falando, no caso, do programa sobre Psicose, exatamente. De novo, vou ter que aturar os hiatos entre blocos com a encenação da galera, mas vá, tô fazendo nada melhor e escutei. E que bom que eu o fiz. Nunca um programa esteve tão equilibrado entre a análise da obra como um todo e o teatrinho. Estava excelente esse texto e a interpretação soltíssima de vocês. Agora eu vou botar um parênteses aqui. O Miotti interpretou muito bem. O Brunão interpretou muito bem. Agora o Calaveira foi enxerido naquela cena da oficina mecânica, que ele enfiou a porra do mecânico ali no meio, que não estava no roteiro. Ah, mas é que eu só vi dente! Caveira, porra, fala sério. Só pra fazer uma pergunta, você tava na hora? Você tava na hora da gravação pra saber o que aconteceu? Então cala a boca, rapaz, não te mete. Você tá aqui de favor. Bem bonachona e divertida, gostei bastante. Inclusive, na minha cabeça, esse teatrinho se chamou Psicoxinha. Porra, Bruno, olha o nome do episódio. E o verdadeiro psicótico do Graminha, quem diria, era o próprio detetive Brunão. Estava alucinado pelo raio da coxinha. Sem contar os personagens do Rodrigo, que eram junto com o Valdir, interpretado pelo Miotti, que finalmente estava bem no papel e não tá difícil. Representações loucas da própria mente doente do detetive Brunão. Olha, que aí ficou em coma durante um bom tempo. Brincadeira, mas ficou sinceramente muito bom. Só senti falta de vocês não falarem sobre o Norman Bates da TV brasileira, o Beisola da Grande Família. Não, na verdade a gente falou, só que a edição. Parabéns pelo programa e continuo aguardando um sobre Um Dia a Casa Cai e O Pai da Noiva, que assim como Férias Frustradas, são tutoriais sobre as trágicas consequências de uma vida em família. Ivana Fontaine, eu gostei do sobrenome desse, Fontaine, sei lá, né? Caro Jurassic Clássicos, como a culpa é de vocês, venho solicitar-lhes préstimos e empréstimos financeiros, pois minha grana está acabando por causa de vocês. A cultura já me vendeu Dona Flor e seus dois maridos. Mamilos. Os seus dois mamilos quase no Amba, né? Aliás, vocês viram no Google Maps que a casa lá em Salvador, no Largo da Palma... no Largo da Palma. É mesmo? Desiste? Não sabia, não. Sei lá, bicho. Eu vou lá amanhã. Aliás, vocês viram que no Google Maps que a casa lá de Salvador, no Largo da Palma, desiste, embora muito mal conservada, e uma cilada para Roger Rabbit. A Saraiva, ele comprou o box do Caça Fantasmas. Na leitura, consegui comprar o último, creio, box Blu-ray de Star Wars, que a vendedora teve que cadastrar no sistema lá no Pátio Brasil, pois contava que não tinha nenhum. E eu garimpei o último box. Olha só, rapaz. Olha aí, hein? Esse é nerd flick. Mas assim, como vocês não param de sugerir filmes, preciso de dinheiro. Mas vai lá a contraparte. Tenho sugerido a todos que eu conheço que ouçam-vos. Olha aí, Calaveira. Pronome que indica respeito. Ele falou ouçam-vos. Olha só. Tá, e vamos e convenhamos, vocês me fazem por merecer a consideração que ganham por esse universo podosférico. Grande abraço. E PS, pelos olhos de Tandera, tá certo que são 14 Blu-ray, mas R$ 450 pelo box do Hitchcock. Tá foda, tá difícil. Tá foda, porra, tá certo, foda mesmo, velho. Mais foda ainda é os caras querendo cobrar 2.000 conto pela caixa do Harry Potter. Ah, aquilo ali foi ridículo. É, e R$400 por aquela máscara do Batman, daquele filme do Batman também. Ah, você é doido, velho. Meu irmão pagou R$500 naquela porra daquela estatueta do lá do novo Assassin's Creed. Sim, sim. Lá fora era 150, era 5, 100 dólares, uma coisa assim. Esse país é uma pouca vergonha. O pior é pagar R$900 quase pra comprar um Xbox e jogar na TV de tubo. É mesmo, velho. Essa é a derrota total, né? Isso é a realidade brasileira, né, bicho? Vou assistir Blu-ray na minha televisão fio. Don't take the green acid. That's for the bass player. Gente, infelizmente é impossível ler todos os e-mails. Eu vou agradecer aqui os outros e-mails que foram mandados pra gente. A Roberta Estrela, que pediu um programa sobre o Taxi Driver, tá anotado, vai rolar qualquer hora dessa. Né? Tem o Fábio, ele é técnico em TI lá de São Paulo, deu várias dicas sobre o Psicose, falou do 2, do 3 e do 4, eu nem sabia que tinha tanto filme Psicose. Tinha, tem pra caramba. O Marcos Vinícius também, inclusive, eu achei muito legal, ele tem um projeto de webcomic que chama Caçada até a Última Bala, que é muito legal, uma série de contos dos personagens num mundo pós-apocalíptico, um negócio de western spaghetti, faroeste, olha, um sci-fi, gore, western, uma loucura. Projeto dele, tá o link aí no post do blog dele, é o aultimabala.blogspot.com.br, lá você pode olhar o trabalho dele, muito legal. Também teve o e-mail do Renato Castilho, que disse que se cagou de rir com o Jurassic Combo 6, brigadão. Tem o e-mail, cara, do Juliano Sil, que é deficiente auditivo, que mandou pra todo mundo que ele escuta, pra todos os podcasts, ele mandou um e-mail genérico pra todo mundo. Ele é deficiente auditivo, teve perda de 60% a 80% da audição nos dois ouvidos, disse que consegue escutar o Jurassic Cast, entre outros podcasts. Porque eu grito, né? Eu não sei como é que ele faz, mas enfim, ele gosta e é uma coisa que faz ele passar o tempo. Pô, que legal, pô, cara. Muito legal, cara. Ele é ouvinte lá do Pauta Livre, ele mandou e-mail também. Isso, ele teve no Léo Radiofobia. É, teve no Radiofobia, isso mesmo. Ah, isso. É aquele rapaz, porra, que legal. Isso, muito legal. Né, ele agradeceu todos os podcasts que ele escuta, né, inclusive a gente, tá no meio, então eu queria mandar um abraço aí pro Juliano. O Danilo Tudisco também pediu um programa sobre Laranja Mecânica. Pô, tá na lista com certeza. Ezequias Campos também, de Maceió, Alagoas, tem 27 anos. Mandou um sobre o Hobbit. E é isso, cara, muito obrigado a todos vocês que mandaram e-mail, a gente leu todos, só não dá tempo de ler aqui, porque senão o programa fica imenso, gigante, maior do que já está. E antes da gente encerrar este programa, Yasmin, por favor, faça o jabá do Alexandre Nerdmaster e do Torinho. Onde é que os ouvintes podem escutá-los? Menino? Ela não sabe. Menino, o Torinho ela tem que saber. O Torinho ela tem que saber. Eu sei. O Facebook, o Twitter e o site, Pauta Livre News. Aí pronto. Só isso. .com. .com. Sim. .com.br. Iradex.net. É, pronto. Iradex.net. Facebook / Pauta Livre News. É. Isso. Muito bom, que bonitinho. E o Alexandre Nerd Massa vai comigo lá no Paranerdia. Fala. Que isso, é Mobral agora, cara? Não, porra. É porque o Alexandre queria que ela falasse o nome do Paranerdia. Não, eu falo Paranerd. Aí vocês ajeitam na edição. Já tá mandando, né? E é isso aí, lá do Paranerd. Eu quero dizer só uma coisa pra vocês. A Yasmin, ela faz o melhor brownie que eu já comi em toda a minha vida. Ô, Torinho, obrigada. Cara, essa ela faz um brownie de Nutella, que é um orgasmo aquilo ali. Maravilhoso. E só eu comi, vocês não comeram, então chupem. Qual é a cor do brownie? É lourinho. É isso aí, internéticos. Ficamos com esse Jurassic Combo. E nós finalizamos este programa com a Yasmin falando de forma sensual a cor. Fala isso, né? Não vai sair sensual, cara. É castanho, clarinho, meio lourinho. O Shibiu, que eu achei bonitinho ela falando Shibiu. Shibiu, Shibi. O Shibiu é um nome tão mais fofinho do que você. Não é fofinho, Shibiu? É tetra! É tetra! É tetra! Cara, aquela vila deve estar soltando fogo agora mesmo. Soltando peido também, entendeu? Tá peidando tudo. A Bela tá fazendo volta ao mundo na beira de dentro da sala dele. Brasil!